Introdução ao Workshop número 486. A verdade sobre a ascensão de Cristo. A vida de Jesus. Gravidade. Ser voluntário. Explosão nuclear. Abolir as emoções. A vida dos negócios como guia de vida. Poupou 50 anos. A primeira parte do ensinamento de hoje foi principalmente sobre tentar nos ajudar a entender o verdadeiro significado da ascensão de Cristo, pois milhões de cristãos no mundo ocidental estão celebrando esse dia sem saber realmente o que ele significa. Há quase 2000 anos, os estudiosos e autoridades da Igreja iniciaram essas doutrinas com base em suas próprias influências pessoais, poder e na direção que queriam dar à Igreja, e não na compreensão do conhecimento da criação. Agora as pessoas estão presas a isso. Isso se tornou parte da programação inconsciente dessas pessoas, o que significa que elas aceitam esse tipo de conceitos como parte da identidade delas e estão até mesmo dispostas a lutar e matar por eles. Isso mostra o quanto cedemos nosso poder e nossa capacidade de pensar por nós mesmos para que outros nos conduzam. Agora, a nova tecnologia está aqui para nos ajudar a nos iluminarmos com o conhecimento da criação para fazer a mudança que está por vir. Quando a história no Wikipedia foi lida nesse workshop, foi mostrado que nem mesmo os próprios estudiosos concordavam com a importância da ascensão de Cristo ou com o que ela realmente significava. Basicamente, significava que depois de 40 dias ele pegou sua alma e seu corpo e foi para o céu. Mas onde fica esse céu? As pessoas da Igreja não conseguem responder. Elas pedem que você tenha fé cega nas ideias delas, só isso. Para eles, o céu é um lugar para onde deve ir todo mundo que for bom. Isso é o máximo que o conhecimento deles pode nos levar. Através da ciência do plasma, sabemos que podemos ir para outras dimensões e que isso depende de nós, e não de sermos julgados por outra pessoa. Depende de quanta força de campo reunimos durante nossa vida na Terra e de quão maduros nos tornamos, de modo que no momento da morte, transmutamos para outra dimensão, onde nossa alma encontra um equilíbrio com o seu ambiente. Então todos nós ascendemos, e não apenas uma pessoa há 2000 anos atrás. Uma bela definição de céu é onde a alma se sente feliz por existir e servir. Não estamos nos rebelando contra aqueles que controlam a mente da humanidade há séculos. Não é isso. Em vez disso, estamos adquirindo um verdadeiro entendimento dentro de nós mesmos e isso nos torna livres. E com essa liberdade, podemos ajudar os outros a se tornarem livres. O Sr. Cass se referiu ao fato de haver um ensinamento oculto nesta parte sobre a ascensão que entenderemos talvez daqui a 10 anos, depois de adquirirmos mais conhecimento. Talvez ele estivesse referindo a algo sobre a emoção e a alma da fisicalidade. Ele disse, será que Cristo levou a alma da fisicalidade com ele? Essa é uma das razões pelas quais estamos tentando elevar a alma da fisicalidade para poder levá-la conosco. Que tanto a alma do homem quanto a alma da fisicalidade trabalhem juntas. Ele também disse que temos mais controle sobre a alma da fisicalidade do que sobre a alma do homem, e se dominarmos isso, poderemos ter controle sobre o movimento da nossa fisicalidade. E isso é feito através de nossa emoção. Houve muitas pistas aqui nesse workshop sobre emoções. Já sabemos que precisamos da alma da fisicalidade para ter emoções. E que nossas emoções são criadas no cérebro, e que o ponto do cérebro onde elas existem depende da distância da alma do homem em relação à alma da fisicalidade. Por que essa distância é tão importante assim? Será que ela está relacionada com a criação da força do campo? É difícil compreender as emoções, porque no momento parece que elas são criadas automaticamente, na maioria das vezes, sem a nossa participação consciente. Mas é claro que também podemos gerar emoções conscientemente. Mais uma vez, o segredo é nos conscientizarmos de nós mesmos, e para isso, temos que passar algum tempo tentando nos entender e sentir quem realmente somos. Se conseguimos controlar a emoção, poderemos mudar de direção durante a viagem. Caso contrário, sempre teremos que voltar à Terra e começar a próxima viagem a partir daqui, criando a força de campo adequada. Mais algumas informações sobre esse tópico são que, ao expandirmos os campos de nossa alma, nos conectamos a outras forças de campo do universo. É assim que encontramos coisas, nos conectamos e interagimos com outras almas e viajamos. E controlamos a força do campo de nossa viagem através das emoções que criamos com a alma da fiscalidade, e isso nos dá controle sobre nosso movimento e para onde queremos ir. Por enquanto, isso é tudo que eu posso extrair dessa parte do workshop. Precisamos de mais conhecimento. O Sr. Cash introduziu outro ensinamento sutil de 2 segundos aqui, relacionado ao padrão básico da criação. Para entender melhor isso, consulte as 4 lições sobre gravidade ensinadas nessas introduções nos últimos meses. Lembre-se de que os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar uma massa, que é um estado de plasma e ainda não é matéria. Depois, outras interações com emoções e inércia criam o peso, que é de fato o estado de matéria. No ensinamento de hoje, ele estava dizendo que com o plasma lidamos com a causa primária, ou a alma, e não com a condição secundária, que é, por exemplo, um câncer. Em seguida, ele disse simplesmente que as interações primárias dos campos magnéticos e gravitacionais dão a você a massa, e a inércia cria a condição secundária do peso. Essa simples frase e a referência às condições primárias e secundárias me deram a percepção de que, sim, o câncer é feito da mesma forma que o planeta é feito e tudo mais no universo é feito. Se dominarmos esse padrão básico, poderemos criar qualquer coisa. Portanto, usando esse padrão, nossas almas, como condição primária, foram criadas a partir das interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Nossa alma é uma massa em termos de plasma. Então, a condição secundária seria a interação dos campos da alma com a emoção e com a inércia para criar o corpo. É por isso que, quando você muda a alma muda automaticamente o câncer, se ela quiser. No plasma, o câncer é de fato como o peso na terminologia. Outra coisa que ele acrescentou foi que as condições primárias e secundárias criam um campo equilibrado. Essa é outra maneira de dizer que quando a alma do homem e a alma da fisicalidade criam um campo equilibrado entre si, então não haverá câncer. Uma observação interessante é que a medicina moderna chama um tumor de massa. Nós o chamaríamos de peso, na verdade, porque as emoções do plasma da alma interagiram com a inércia e o criaram como um peso ou um estado de matéria. Isso seria na visão da ciência do plasma. Mas, na verdade, dentro do corpo, ele está no estado de Gans. Portanto, somente quando é retirado do corpo é que se torna um verdadeiro estado de matéria. O Sr. Cash está fazendo todos os esforços para manter a Fundação Cash livre e independente e fora do controle das corporações multinacionais. Portanto, precisamos que mais buscadores de conhecimento com determinadas condições de saúde se prontifiquem a participar dos testes e ensaios clínicos. É diferente ser voluntário em grandes corporações com orçamentos enormes. Por um lado, elas pagam para que você coloque drogas experimentais dentro do seu corpo, porque você está assumindo o risco disso. Com a ciência do plasma, é totalmente o oposto. Você está trabalhando com campos de plasma que não podem fazer mal a você, e geralmente sua condição muda ou desaparece. Mas você tem que pagar por isso, porque é um ato de amor ajudar a trazer a mudança para a humanidade. Por favor, se puder, considere a possibilidade de se voluntariar para esses testes, pois você não só se beneficia, como também traz benefícios para outras pessoas. Uma explosão nuclear de projéteis de tanques nucleares britânicos destinados a destruir cidades russas explodiu na Ucrânia na semana passada. As consequências estão se dirigindo para Berlim e grande parte da Europa. A Fox News proibiu que isso fosse noticiado, ou apenas informações muito limitadas. O Conselho da Europa foi imediatamente convocado para discutir esse assunto. Como físico nuclear, o Sr. Cash está de alguma forma nessa estrutura, e a chama claramente de explosão nuclear, pois há sinais de calor na nuvem em forma de cogumelo. Ele comunicou à AIEA que a Fundação Cash está pronta para ajudar e tem os materiais necessários. Mas, como de costume, eles tentaram manter a notícia longe do público. Como a Fundação Cash é responsável pelos buscadores de conhecimento, ele teve que nos informar sobre o que aconteceu e fomos aconselhados a usar os copos 1 e 2 com adição de magnésio. Foi solicitado ao Sr. Cash que revelasse mais sobre a vida de Jesus. Primeiro é importante entender que o homem Jesus é a fisicalidade e o Cristo é a alma do Criador dentro da alma da fisicalidade de Jesus. Ele era um homem comum, como todos os outros. A única diferença é que ele tinha acesso ao conhecimento da criação, que deveria ser usado para levar a humanidade adiante em sua evolução de conhecimento. Ao longo dos anos, as pessoas têm se perguntado de onde vem o conhecimento do Sr. Cash. Quando as pessoas insinuaram que ele canaliza as informações ou faz um download dessas informações, ele disse que não. Hoje, mais uma vez, ele disse que é o mesmo que aquela pessoa e deu a entender que não é canalizado. Depois, ele usou o exemplo de estar conectado a alguém, que é diferente de fazer parte de alguém. Por exemplo, você pode dizer que conhece o Sr. Silva, mas isso é muito diferente de ser filho do Sr. Silva. Você faz parte dele. É como se fosse a mesma pessoa. Então ele disse, ele é o Criador, não o amor do Criador. E Cristo disse, eu e meu Pai somos um. Para entender isso plenamente, é necessário ter um conhecimento e uma experiência muito mais profunda. O conhecimento ao qual Cristo teve acesso deveria ser compartilhado com seus discípulos, mas em vez disso, ele o compartilhou com as esposas dos governantes de Jerusalém, o que significa a classe dominante da elite. A conversa de travesseiro, como chamamos, era então passada para os maridos dessas mulheres, que escreviam essas informações sob seus próprios nomes e acrescentavam elas ao judaísmo. Parece que Cristo preferiu conviver com os ricos e não com as pessoas comuns e pobres. Ele tinha o conhecimento para transmutar até estar na cruz, mas anteriormente o Sr. Cash disse que ele foi ensinado pouco antes da última ceia. Isso precisa ser esclarecido. Houve também um ótimo ensinamento hoje sobre o medo, e que ele é criado pelo homem neste planeta pelo cérebro em grande parte para sobreviver. Por exemplo, se você tem medo de passar fome, você vai procurar comida, mas no universo o medo não é necessário. Se você observar crianças no topo de um arranha-céu, elas não têm medo de olhar pela janela até que os pais fiquem com medo de que elas caiam, então eles se aproximam e projetam o medo deles nas crianças. É muito interessante considerar isso. Os pais fazem com que seus filhos tenham medo do escuro, que é a própria projeção deles, na verdade. Isso não apenas mantém os filhos sob o controle deles, mas também os mantém no rebanho. E não é isso que os líderes fazem com os cidadãos? Eles os impedem de receber uma educação verdadeira. No universo, aprenderemos o conhecimento da criação e então não precisaremos ter medo. O Sr. Cash deu um exemplo de quando você se apaixona e não tem medo de nada, e você fará qualquer coisa para continuar sentindo esse amor. Mas a questão é, será que sempre conseguiremos permanecer na alta intensidade do amor, onde nos esquecemos de nós mesmos e vivemos para os outros? O Sr. Cash apresentou o segredo para expandir nossa alma. A transmutação em todas as coisas que queremos fazer no universo vem através da expansão da alma e consiste em abolir a emoção. A própria emoção vem do apego. Você encontrará a chave até mesmo para criar a força para estar na força do Criador para ser capaz de sentir Ele. A maior barreira para o homem é a emoção. As emoções são o que separa a alma da fisicalidade da alma do homem. Se a palavra abolir for muito forte, então você pode pensar em um tipo de transparência entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Quando há transparência, não há cérebro entre a alma da fisicalidade e a alma do homem para criar as emoções. Esse é um ensinamento muito importante, mas precisamos entender mais sobre o que é a alma da fisicalidade e como as emoções são criadas. Em minha experiência, não é muito fácil chegar perto de emoções fortes sem uma prática espiritual profunda que nos permita sentir o amor da alma como uma verdade superior aos pensamentos e sentimentos da nossa mente cotidiana. É nesse ponto que esperamos que a tecnologia nos ajude a encurtar a jornada. Foi acrescentado que todas as emoções são iguais, até mesmo a emoção da presença. Uma outra dica do Sr. Cash, que o Sr. Cash nos deu, foi que as emoções podem ser criadas a partir dos campos puros das almas, sem o cérebro no meio. Por cérebro, acho que ele se refere a todos os nossos condicionamentos, feridas da infância, que não foram curadas, e todas as outras coisas que flutuam em nossas cabeças e em nossos corações. Eu já vi isso em pessoas bem espirituais, que elas não se apegam às emoções e elas podem vivenciá-las sem apego. Acho que seria muito difícil para as pessoas modernas vivenciarem isso devido ao nervosismo criado por toda a lavagem cerebral constante que temos do Google, computador Apple e da conexão contínua com telefones celulares. Espero que a tecnologia possa ajudar nessa área. O Sr. Cash passou muito tempo falando sobre sua vida nos negócios e havia uma razão clara para isso. A essência disso é que era uma guia de como viver a vida. Por exemplo, nunca entre em negociações sentindo-se mais fraco ou subordinado. O mesmo se aplica à forma como devemos abordar os relacionamentos. Se entrarmos em um relacionamento sem saber quais são nossos pontos fracos ou qual é a nossa verdadeira intenção, nos abriremos para muitos abusos ocultos. E podemos, sem saber, abusar de outras pessoas também. Se duas pessoas são saudáveis, então elas podem sentir amor uma pela outra sem deixar que as emoções assumam o controle. É isso que ele quis dizer com viver sua vida sem ser controlado por suas emoções. Entenda sua vida com clareza, saiba quais são seus objetivos e trabalhe para alcançá-los. Seja honesto com os outros e não tente enganá-los para conseguir o que você quer. E se você fizer um acordo, cumpra ele, mesmo que isso lhe custe mais do que você planejou. Essas são belas diretrizes e precisam ser mais bem explicadas. Por fim, ele disse que nem sempre temos consciência de por que as coisas acontecem como acontecem. Mas quando você é guiado pela alma, no final tudo dará certo. Por exemplo, a enorme fraude que a Fundação Cash venceu nos últimos 2 anos nos preparou para a grande conquista que fizemos com um grande governo e provavelmente poupamos 50 anos ao seguir esse caminho agora. Este é o estágio dos ensinamentos em que os buscadores de conhecimento estão sendo preparados para as grandes mudanças que estão prestes a acontecer neste planeta. Obrigado por ouvirem. Índice Rápido Workshop número 486. Hoje é um dia especial para os cristãos. É o dia em que se comemora a ascensão de Cristo ao céu. Mas para onde ele foi? No cristianismo, o que eles querem dizer com a palavra ascensão? Se entendemos a terminologia, talvez possamos acrescentar algo a isso, entender melhor e descobrir como o clero abusou disso. Nessa parte do workshop, Rick lê a página do Wikipedia que fala sobre a festa da ascensão de Cristo. Na leitura, tem uma controvérsia sobre a ascensão e sua importância, e o Sr. Cash disse: veja, até mesmo a ascensão de um profeta é contestada por seu próprio pessoal. Eles não conseguem concordar sobre quando Cristo ascendeu ou o que isso realmente significa, mas, em geral, significa quando a alma de Cristo foi para o céu. O conhecimento e a tecnologia atuais que temos para entender o trabalho da alma e do universo colocam tudo isso em questão agora. Por exemplo, existe um céu? E onde ele está? Ou o céu é o lugar para onde todos nós ascendemos quando morremos? Todos nós temos uma alma, que é liberada das algemas da fisicalidade e assumirá sua posição em algum lugar do universo de acordo com a força que acumulou na vida na Terra. Pode ser como partículas de poeira, assim como o início de um planeta. E se tivermos acumulado o suficiente, poderá ser um pequeno planeta criado a partir da explosão do tempo e do lugar que criou seu próprio domínio no primeiro instante. Agora que temos mais conhecimento, o que a ascensão significa para nós? Em primeiro lugar, será que todos nós ascendemos no ponto de separação, ou no que chamamos de morte, e não apenas alguns? E em segundo lugar, onde fica o céu? Será que ele existe? Ou será que o céu significa a liberdade das algemas da fisicalidade, o que seria celestial? De muitas maneiras, quando nos tornamos conhecedores no conhecimento da criação, muitas dessas retóricas se tornam sem sentido algum. Quando o homem morre, para onde vai sua alma? O céu deve ser um lugar muito, muito grande para que todas as almas caibam nele. E, no outro lado, o inferno deve ser ainda maior, porque todos nós somos pecadores. Ou isso significa que o corpo do homem, ao se separar da alma do homem, permite que o homem assuma uma posição de acordo com sua conduta e com o que acumulou durante o ciclo de vida neste planeta? Quantas vidas e seres já comemos? E quantas outras vidas tomamos para acrescentar a esse número? Durante nossa vida neste planeta, coletamos diferentes almas de sementes de plantas, animais, flores e tudo mais. Agora é hora de entendermos os fatos e a verdade sobre a ascensão. Será que aqueles que promoveram o conceito tentaram tornar isso algo exclusivo? Ou é a conduta coletiva da alma do homem após a saída da dimensão da fisicalidade do homem? Agora sabemos que podemos viajar criando um envelope da alma do homem, e podemos viajar, digamos, de Nova York para Teherã, onde deixamos a fisicalidade dentro da alma. Mas como devemos chamar isso? A ascensão de Nova York para Teherã? Ou dizemos que transmutamos para Teherã porque é a alma que viajou? Será que criamos uma nova terminologia com base nas falsas crenças do passado das religiões? Será que a ascensão tem algum significado com a nova compreensão da criação? A humanidade tem acesso a viagens a Marte ou a outra galáxia por meio da interação da dimensão da alma do homem, e você não deixa nenhuma fisicalidade neste planeta. Então você ascendeu ou transmutou? Será que a humanidade desenvolveria tecnologia para detectar a posição e o local da alma de Cristo e para onde ela ascendeu? Quando ele ascende da Terra, precisa ir a algum lugar, e então podemos encontrar assim a sua posição. Caso contrário, ele passaria pelo teto do universo do Únicos. Para dar um passo adiante nesse processo, o homem precisa entender o que acontece com o espírito, que é a alma da fisicalidade, durante esse processo da ascensão. Será que a alma de Cristo também levou o espírito de Cristo com ela? E qual foi a emoção? No ano passado, na unidade de aprimoramento, as pessoas vieram deliberadamente com o desejo de entrar em contato com Cristo ou de ter um senso de dimensão e conexão com Ele. Algumas delas ficaram muito emocionadas ao passar por essa experiência. Por meio do ajuste refinado do desejo delas, elas conseguiram se conectar ao campo de força de Cristo. Não importa onde ele esteja, ou em que céu esteja, um homem ou mulher comum ainda podem fazer contato com ele. E eles fizeram isso por meio do sistema. Expandimos os campos da alma. Muitos disseram que podiam sentir a presença de Cristo. Um deles até nos contou sobre a cor de seus cabelos, olhos e a forma dele. No mundo atual da ciência, o que eles chamam de ascensão? Ou, com o conhecimento que temos, o termo ascensão perdeu o sentido? Será que o novo conhecimento coloca um prego no caixão dos abusos cometidos pelas religiões? Agora o homem será capaz de analisar e compreender o verdadeiro significado dos termos usados pelo clero na má conduta e no abuso maciço que eles fizeram com a humanidade. Todos terão a opção de transmutação ou ascensão. Mas o que significa ascensão nesse processo? Significa que aquele que ascendeu não carrega a alma da fisicalidade consigo e que é o fim de seu ciclo de vida? É isso que precisamos entender. Então, como explicamos isso? Há casos especiais em que é possível separar a alma da fisicalidade da alma do homem e deixar a fisicalidade para trás com ela. Se o corpo de Cristo não estava lá, então ele o transmutou? E se ele fez isso, isso acaba com a falácia da ascensão, porque ele levou a fisicalidade com ele, da mesma forma que você vai de Nova York para Teherã. Se encontrarmos qualquer resquício de seu tempo na Terra com o qual possamos nos conectar, poderemos então ter acesso ao lugar para onde a alma dele ascendeu. Séculos atrás, as pessoas começaram a inventar coisas sobre ele para ganhar reputação e notoriedade. Todas essas falácias e coisas inventadas chegaram ao fim. Eles inventaram mentiras que não tinham base e criaram novas terminologias para elas. Devido à posição que ocupavam na sociedade, eles podiam fazer com que os outros aceitassem isso. A ascensão de Cristo é parte dessas falácias inventadas no cristianismo. A outra foi quando inventaram a parte de não encontrá-lo depois de 3 dias. Nos próximos anos, depois que vocês dominarem a arte da transmutação, muitos de vocês não serão encontrados em Nova York, Pequim, Teherã ou qualquer outro lugar. E então, todos se tornarão novos profetas, assim como Cristo. Este planeta terá 8 bilhões de novos profetas, porque vocês serão capazes de transmutar e fazer o corpo desaparecer. Poderão fingir um acidente e 3 dias depois reaparecer em algum lugar. Então todos vocês se tornarão novos cristos. Então depois de 40 dias, nós os acenderemos. Mas para onde você vai? E onde fica o céu? Agora vocês entendem que a ciência e a tecnologia acabarão com o misticismo e com essas falácias do passado que foram criadas para abusar do homem. Os voluntários que vieram a Lynch e fizeram os voos de transmutação podem nos dizer onde estiveram e o que viram. Podemos assistir aos depoimentos de suas experiências. Fisicamente, o corpo deles foi deixado para trás e podemos ver isso deste lado aqui. Mas a alma deles transmutou ou ascendeu para onde eles queriam estar. Todos nós, por meio da nova compreensão da tecnologia e dos novos sistemas que estão sendo desenvolvidos, podemos aparecer no terceiro dia. E onde quer que nos encontre, esse será o novo céu. Será nas ruas da periferia de Bangkok ou nas ruas principais de Londres? Depende do nosso gosto e do que é o céu para nós. Na transmutação e no transporte, como mudamos de posição se quisermos ir de um lugar para o outro? Como direcionamos a alma ou a alma da fisicalidade? No mundo da fisicalidade, se estivermos indo em linha reta, podemos parar, virar à esquerda, à direita, para trás, para cima ou para baixo. Mas como fazemos isso com a alma do homem? Como nos movemos, pairamos e desfrutamos da posição ou desfrutamos ver diferentes direções ou dimensões dentro da alma do homem? Se quisermos ter a consciência plena de 360 graus o tempo todo, como fazemos isso? Ou será que ascendemos e deixamos a alma da fisicalidade ou a alma para trás? Então você se torna um fantasma. Na tecnologia espacial de hoje, como mudamos de posição e direção? Podemos escolher ir para o céu? Veremos Cristo lá? Então, muito provavelmente, você também verá o Pai. Qual é o método para mudar de direção se quisermos ir de uma força de campo para outra? Se estivermos viajando no campo magnético de Marte e no meio do caminho quisermos ir para outro lugar, como mudaremos de direção? Como criamos o movimento e a direção do movimento? Usamos a força de campo para aterrissar em Marte, mas depois nosso pensamento mudou e agora queremos ir para Júpiter. Então como fazemos isso? Nos aviões, basta mudar a posição do manche e eles podem virar para a esquerda ou para a direita, e nos carros basta girar o volante. Como se muda a direção na dimensão de viagem ou na ascensão ou transmutação de sua alma? Qual é a técnica ou método para mudar de posição e direção na dimensão da alma do homem? Isso é feito externamente ou pode ser feito por meio da emoção dos campos da alma do homem em interação com a alma da fisicalidade? Por meio de nossa emoção, dizemos, sinto falta do Pai que está em outra galáxia ou universo. Então podemos usar o método de transmutação que está dentro da alma do homem e ao mudar a força de nossa emoção na alma da fisicalidade na alma do homem, mudaremos a direção do movimento. O que isso significa? O homem tem mais controle sobre a alma da fisicalidade do que da própria alma, uma vez que a alma tem uma dimensão da força desse homem. Algumas pessoas serão capazes de dominar isso. É principalmente mudando a força no movimento da alma da fisicalidade que você pode ditar a nova direção da transmutação e a direção do movimento. No mundo da física, você vira o volante do carro para a direita. No mundo da transmutação, você muda o dar e receber da força de campo em relação à alma do homem e por meio da criação da separação e imposição da força de campo da alma. É muito parecido com o modo como as emoções da alegria, felicidade e outras emoções são criadas no cérebro. Elas são criadas pela extensão da distância entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. É criada por essa lacuna espacial. O homem precisa dominar a mudança de direção e como alcançar isso para a alma do homem. Caso contrário, ele é um pônei de uma pista só, o que significa que ele só pode ir direto da Terra para Marte e pronto. Ele não pode mudar de direção. Não até que você aprenda a fazer isso ou alguém lhe ensine a criar outra força de campo que o leve ao planeta Zeus ou a outra galáxia. Isso significa que no momento, você precisa sempre voltar para a Terra e criar novos campos de força na alma para ir para o novo destino. A mudança de direção no movimento da alma do homem é feita pela força, pela posição, pela absorção e pela emoção que é criada entre os campos da alma do homem e da alma da fisicalidade. A alma interior dita a direção do movimento, e isso só é criado pela força da emoção e pela filtragem entre os dois. Expliquei em ensinamentos anteriores recentes que quando enviamos você para a Lua, primeiro criamos uma mini-alma e enviamos essa mini-alma para lá antes de você. Enviamos talvez uma parte da força de sua alma e ela que abre o caminho para você ir até lá. Com esse método, você pode controlar as interações e atrações da alma, mas isso não pode ser feito em todos os casos. O que acontece se você quiser ir para a parte de trás da Lua, mas você só consegue ver a parte da frente? Nos próximos tempos, ensinaremos mais a vocês. Mostraremos os sistemas dimensionais e direcionais que controlam a força da alma da fisicalidade da alma do homem e a criação de emoções entre as duas. Ensinaremos como controlar a emoção das almas que levam à transmutação, ou, como vocês chamam, a ascensão da alma da fisicalidade a uma nova posição. Você pode chamar esse lugar de céu, mas para nós, o céu é onde a alma está feliz por existir e servir. Não temos corredores de poder no universo que terminam no que chamamos de uma sala oval ou uma sala vermelha. O céu, na linguagem da criação, é onde a alma do homem se sente melhor para servir o restante da criação. Portanto, o céu para a alma de Cristo é servir a humanidade para alcançar e atingir novas dimensões de compreensão do mundo da criação. Mas onde seria esse lugar? A alma de Cristo escolheu outra galáxia ou está por perto? Onde pode manter e alimentar seus seguidores, aqueles que se conectam a ele através da alma deles? Seus verdadeiros seguidores permanecem limpos e claros e estão aguardando o momento em que o conhecimento se abrirá. O que você chama de céu, na realidade, é mover sua alma para a nova posição depois que você terminar na Terra. Você pode direcionar sua alma para o céu de Marte, do planeta Zeus ou de outra galáxia. Nos próximos tempos, ensinaremos a transmutação direcional e o transporte como um dos pontos-chave de compreensão. Se você chegar a um ponto em que sinta que pode servir melhor, então você pode decidir que nesse local não precisa mudar a força entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, pois esse é o melhor lugar para você estar posicionado. Para viajar no universo, a alma da fisicalidade e a alma do homem precisam entender como interagir através da força de campo criada através da emoção para mudar de direção e se posicionar. E não movendo um volante. Essa mudança de dimensão e direção é instantânea e não é feita ao virar algo em que há a possibilidade de capotar o veículo, como quando se vai muito rápido em uma curva, por exemplo. O único capotamento para o homem será o de sair de suas falácias, que foram enraizadas e que ele aceitou como seu modo de pensar. Com o novo conhecimento do mundo da criação, não há ascensões, nem atos de reaparecimento após 3 dias. Porque agora cada um de vocês tem o conhecimento para fazer isso. Então, 8 bilhões de ascensões acontecerão durante 365 dias por ano. Como foi dito no vídeo de introdução, agora você pode entender a ciência disso. Ninguém pode fazer você desaparecer, porque você faz isso de acordo com sua própria emoção e o sentimento de sua presença. Se você estiver em uma sala com uma sensação ruim e não quiser estar lá, você pode ascender para outro local. Espero que você tenha entendido o significado de ascensão. Com o conhecimento que lhe demos hoje, você deve ser capaz de entender as duas grandes falhas na ascensão de Cristo ao céu. Será que ele de fato ascendeu? E onde fica esse céu para o qual ele supostamente ascendeu? Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do workshop número 486. Este é um lembrete sobre a sessão deste mês para elevar a alma das crianças que sofreram abuso e no próximo mês para elevar as pessoas que são os abusadores. Esperamos poder fazer muita coisa. Os produtos da Fundação Cash doados da loja da Fundação Cash foram distribuídos se você quiser fazer uma doação para que outras pessoas possam desfrutar da tecnologia. Esse processo é sempre bem-vindo e está sempre aberto. Você ainda pode participar dos testes clínicos com os médicos para problemas dentários e problemas de salinidade, ou o que chamamos de aumento do pH. Isso ajuda você e também a nós a entender melhor como a salinidade afeta determinadas condições. Esse é um dos maiores medos do homem, de desenvolver câncer e outras doenças. Com a tecnologia, criamos e mantemos um campo equilibrado no corpo. Os resultados desses testes são muito interessantes em duas partes. A primeira é como o corpo reage, a segunda é como podemos transmutar ou transferir por meio de nosso sistema para os quatro cantos do planeta. E podemos alterar a salinidade do corpo remotamente por meio do sistema de telefonia via satélite. Isso tem enormes implicações e aplicações. Por exemplo, nós usamos isso para alimentá-los. No futuro, os médicos transmutarão um remédio para você. Esses testes de salinidade que estamos fazendo não são apenas para que você se beneficie deles, mas para mudar a condição do corpo do homem, alterando o pH para mais de 7, e isso manterá afastados todos os tipos diferentes de problemas de saúde. Mas ainda temos que testar a eficácia da transmutação de materiais por meio dos sistemas, especialmente por meio dos novos sistemas sem fio. Esse foi um dos principais motivos pelos quais decidimos fazer esses testes com os médicos. Os relatórios deles mostraram que a salinidade real do corpo muda durante o tempo em que eles estão no sistema e por dias depois. Isso nos dá uma visão muito boa de como podemos usar as unidades de aprimoramento para alimentação. Será como que foi dito no vídeo de introdução, por exemplo, às segundas-feiras, entre 16 horas e 18 horas, por exemplo, você pode ter a quantidade de campos de tomate que quiser. E em outro canal, entre as 18 horas e as 19 horas, você pode ter a quantidade de queijo que quiser. Esses testes fazem parte da conclusão desse trabalho para atender a todas as necessidades do homem. Esses testes nos deram a confirmação de que podemos alterar a salinidade e, portanto, o pH de forma remota através dos nossos sistemas. Isso é graças a vocês que estão se voluntariando para levar a tecnologia adiante para a humanidade. Esses testes não são apenas para evitar que você tenha mais cânceres ou problemas neurológicos no futuro, mas para que possamos mostrar aos governos que a tecnologia funciona. Os médicos fizeram muito progresso nas últimas 6 a 10 semanas nos testes odontológicos. Eles conseguiram fazer crescer um dente e sabem que podem mudar as condições dos dentes. Isso ajudará a vida de muitas crianças que sofrem com essas condições dentárias. É uma mudança muito fundamental. O Sr. Cash, que aqui nessa parte do workshop, mostra algumas fotos de antes e depois de uma criança com problemas dentários graves, em que os dentes estão corroídos até a gengiva e a medicina moderna não pode fazer nada para essa condição. Nas fotos, você pode ver claramente que os dentes começam a crescer. Isso foi feito sem o uso de produtos químicos e todas as outras coisas que são tentadas na medicina atual. Ao reestruturar o cérebro, os dentes começaram a crescer. Isso mudará as condições de vida de uma criança. Isso tem uma enorme implicação no mundo da odontologia. Isso é algo impossível de ser feito pelos dentistas. Eles precisam recorrer a cirurgias dolorosas e implantes, mas com essa tecnologia, de uma maneira muito simples, Você muda as condições através da alma do homem. Então você entende que cada parte do corpo é controlada pela alma do homem. Isso mostra como a nova tecnologia é poderosa. A tecnologia provocará uma mudança completa na estrutura de toda a vida de uma criança. É por isso que pedimos que vocês se voluntariem para esses testes para promover a mudança. Precisamos estudar mais como essas mudanças podem ser realizadas no curto espaço de algumas semanas e de forma remota, através de nossas linhas telefônicas a milhares de quilômetros de distância. Nas fotos você vê que os dentes apodreceram até a linha da gengiva, e nas fotos posteriores você vê que eles estão começando a crescer novamente. Com sua ajuda como voluntários, nossos médicos e dentistas podem realizar esse tipo de coisa hoje. As crianças que têm esse tipo de condição passam por uma vida de sofrimento, dor e extrações de dentes. E com a nossa tecnologia, após algumas semanas, você se livra de todos esses problemas. Até que ponto esses dentes crescerão? Ele se tornará um dente completo nos próximos 6 a 12 meses? Temos que esperar para ver. Até mesmo um homem comum que não seja dentista pode entender a mudança que está ocorrendo. E não usamos nenhum produto químico ou medicamento, nada foi usado. Nossos dentistas e médicos estão tentando ver se conseguem fazer crescer novamente um dente que foi arrancado. Esse tem sido o sonho dos dentistas. Agora, com a nova tecnologia, isso tornará realidade. Veremos novas estruturas crescendo, como ossos e o esmalte que cobre os dentes. Os mesmos sucessos estão acontecendo no mundo da salinidade do pH do corpo, em que queremos mudar o pH para interromper e prevenir determinadas condições. Isso está sendo feito de forma remota. Também queremos testar se podemos reconstruir um pedaço da parede do coração de um bebê. Isso também seria feito de forma remota, a milhares de quilômetros de distância e sem cirurgia cardíaca aberta. Depois, tentaremos reconstruir parte de um rim que foi danificado e a pessoa está em uma máquina de diálise. Será que nossos médicos, que usam a nova tecnologia, podem remover cálculos renais sem nenhuma intervenção? Se eles alterarem a salinidade dentro do rim, será que a pedra derreteria depois de apenas algumas sessões? É por isso que pedimos que vocês sejam voluntários. Caso contrário, eu teria que pedir ajuda às multinacionais e então estaremos todos presos nas mãos delas e na forma como fazem a pesquisa. Fazendo isso, nós mesmos ficamos livres e ajudamos nossos médicos a entender a tecnologia. Mas não estamos envolvidos em práticas médicas. Estamos elevando a alma e então a alma que decide a dimensão dentro da dimensão da fisicalidade. Em segundo lugar, todos esses testes estão sendo feitos por médicos. Nós estamos apenas fornecendo conhecimento. Portanto, se você quiser ver se a nova tecnologia funciona e ajudar a trazer um novo entendimento para nós, então se ofereça como voluntário. Não somos como os pesquisadores de instituições que saem e arrecadam bilhões de dólares e pagam cientistas para descobrir as coisas. A Fundação Cash pede que vocês sejam voluntários e paguem pela pesquisa, para que nossos cientistas assim possam aprender e trazer uma nova dimensão para a humanidade. Nos próximos tempos, a Fundação Cash terá a oportunidade de fazer parte de uma das maiores organizações de pesquisa do mundo. Em pouco tempo, nossos centros de pesquisa na Áustria serão transferidos para outro local, e a Fundação Cash se unirá e se tornará parte de uma das maiores organizações de pesquisa de nações para o desenvolvimento espacial. Assinamos os documentos e o processo precisa de tempo para ser concluído. A Fundação Cash se tornou uma das principais organizações de pesquisa que apoiará uma das maiores nações do planeta. Uma das nações mais poderosas do planeta se comprometeu a desenvolver a tecnologia da Fundação Cash. Em breve, eles anunciarão como farão isso. Muitos de vocês, buscadores de conhecimento que estão realmente em pesquisa e têm as habilidades apropriadas, serão chamados em grande número para se juntar a nós. Se acharmos que seu caminho se encaixa na nova pesquisa e desenvolvimento, você será convidado a participar de uma equipe de pesquisa da Fundação Cash em todo o mundo. Os organizadores e nossos parceiros não pouparão gastos com essa pesquisa e desenvolvimento, desde que seja benéfico para todos nós. Assinamos esse acordo e o processo já começou. Nomeamos nossa equipe de gerenciamento para executar esse programa passo a passo. Nos próximos meses e anos, você ouvirá mais sobre o que a Fundação Cash se tornou, o que assinamos e o que entregaremos. Isso significa que saímos do jogo do que estávamos fazendo até agora e, de uma maneira muito grande, entramos na arena internacional e trabalhamos em nível nacional para o desenvolvimento de novas tecnologias. Se você tiver a experiência e não apenas porque fez um ou dois GANs e agora você acha que é Deus por causa disso, mas sim se você tiver a experiência científica real em diferentes aplicações da tecnologia da Fundação Cash, então nós o convidaremos a se juntar a nós. Avaliaremos as suas qualificações. Não aceitamos apenas porque você é um buscador de conhecimento e fez um GANs. Você precisa ter uma formação completa em pesquisa e no que estamos procurando. Nós escolheremos os cientistas que quiserem se juntar a nós. Você fará parte de uma organização governamental nacional que trabalha em conjunto com a Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento perguntou sobre o número 3, 6 e 9, que Tesla disse serem a chave para o universo, e esse tipo de coisas místicas. Então ele perguntou como essas coisas se encaixam na tecnologia de plasma e como esses números se encaixam na tecnologia do plasma. Sr. Cash respondeu: a tecnologia de plasma não tem esse tipo de números mágicos. Na verdade, ela não depende de nenhum número. Todos esses números são criados pelo homem. O plasma trabalha com os campos de força e a emoção da força. Os números simbólicos não têm significado no mundo do plasma. Em seguida, ele deu o exemplo dos hotéis judeus que não têm o 13º andar, porque eles acreditam que o número 13 não dá sorte. O mesmo acontece com os chineses, alguns não têm o 4º andar nos hotéis, porque o número 4 e a palavra morte têm sons quase iguais. Ninguém quer morrer no quarto andar. Outros acreditam que o número 9 dá sorte. Tudo isso foi criado pelo homem, como uma forma dele se manter ocupado, na verdade. Pergunta ao Sr. Cash: a ciência do plasma através de tecnologia nos mostra que a verdadeira liberdade está ao nosso alcance. Mas para isso precisamos ter a coragem de lidar com várias questões internas que nos prendem à fisicalidade ao planeta. Sinto que o medo é uma fonte de apego e que estamos acostumados a buscar proteção o tempo todo, de modo que não estamos cientes de que o medo está nos mantendo entorpecidos. Você pode nos falar um pouco sobre essa emoção do medo e como ela permeia a humanidade? Sr. Cash responde: quando o homem teve uma necessidade, ele desenvolveu a emoção do medo para tentar satisfazer essa necessidade. Por exemplo, o medo de não ter comida ou água suficiente ou o medo de altura. Talvez tenhamos criado esses medos para encontrar para encontrar nossas próprias limitações. E então, eles se tornaram emoções. Se você sempre tivesse comida suficiente para comer, não precisaria do medo para motivá-lo a procurar comida. Se você tivesse asas, você teria medo de altura, por acaso? Um pássaro não tem medo de altura, nem um peixe tem medo de água. Nós criamos essas emoções para nós mesmos. No espaço, mais ou menos, essas emoções não terão nenhum significado. Você teria medo de altura se pulasse uma nave espacial no meio do espaço? Porque onde estaria a altura no espaço, em relação àquele? Você teria medo da fome ou da sede no espaço? Não se você aprender a viver na dimensão da alma. Não há restaurantes ou postos de água por trilhões de quilômetros no espaço. Você precisa aprender a acessar os campos do universo para receber as energias de que precisa. Você pode chamar essas energias de água ou banana, mas na verdade, você não terá nada em sua posse para comer ou beber. O medo surgiu da limitação da compreensão do homem quando ele acha que não pode ter algo, mas a verdade é que ele pode ter, mas é ele quem tem que criar as condições para criar essas coisas para si mesmo. Torne-se como um pássaro. Quando ele voa, ele continua indo, não importa a altura. Ele não diz: ah, a altura que estou, será que... a que altura estou, será que posso descer daqui? Ou o que acontecerá se eu cair? Ele apenas desfruta de seu voo da fantasia. No cérebro do animal humano, na maior parte das vezes, o medo foi criado para o que poderia lhe causar a própria morte. Se você se tornar um verdadeiro homem do espaço, então o medo não existirá para você, porque isso não existe no espaço. O único medo que o homem terá no espaço é se ele tiver servido o suficiente e tiver tentado se aproximar o máximo possível do seu Criador. Mas isso não deve se tornar um medo, mas sim vir por meio da compreensão. E não deve no espaço. Você tem medo se estiver atrás de uma janela? Não até que eu lhe diga quão alto é ali. Recentemente o Sr. Cash estava observando uma criança muito jovem que estava de pé, olhando pela janela no topo de um arranha-céu. Ela estava apreciando a vista indo de uma janela para outra. O Sr. Cash notou que essa criança não tinha noção da altura, portanto ela não tinha medo. Se a janela não estivesse lá, ela teria pulado. Somos nós que colocamos esse medo nela e criamos essa condição. Como não há consciência da posição, não importa se a criança está no primeiro ou no centésimo andar, não há medo, até que ela se conscientize disso. Podemos aprender muito com as crianças e como criamos medo nelas, porque o medo está dentro de nós. Quantos de vocês fizeram com que seus filhos tivessem medo do escuro? Vocês dizem de maneira assustadora, "Ah, tá escuro!" Que tal se você mudasse o tom para positivo, como "Uau, tá escuro!" Então eles saudariam a escuridão em vez de temê-la ou temer outros ruídos no escuro. Pergunta para o Sr. Cash. Nossa ascensão está diretamente ligada à nossa conduta aqui na Terra e no momento de nossa desencarnação, buscaremos lugares de acordo com nossos campos de atração que poderiam ser o que chamamos de céu ou inferno das religiões? Sr. Cash responde. É engraçado falar sobre a direção da ascensão, porque o que acontece se a sua alma deveria se posicionar, por exemplo, do outro lado da Terra? Você passaria direto pelo centro da Terra para alcançar essa posição? Ou sua alma segue a superfície ao redor da Terra e depois sobe pelo Polo Norte? Será que o campo magnético da força do plasma de sua alma depende da posição, do tempo e do espaço para seu local de ascensão? Isso significaria que se você estiver no Polo Norte, por exemplo, e tiver que ascender, você irá direto para o céu. Mas se você estiver do lado oposto, no Polo Sul, para ascender, será que você teria que atravessar a Terra e depois subir pelo Polo Norte? Ou sua ascensão vai direto pelo Polo Sul até o espaço? O que teria acontecido se Cristo estivesse no Polo Sul quando a ascensão ocorreu? Agora você entende que isso depende da força de campo, da posição do tempo e do lugar. Se a espessura do diâmetro da Terra não é um obstáculo para a alma atravessar até o Sol, então você pode imaginar quantas estrelas atravessam o Sol para chegar ao seu destino ou ao céu. Como eu disse, a servidão à criação é o céu. E quando você para de servir, você já está no inferno de qualquer maneira, porque não recebe os raios para elevar a sua alma. Pergunta ao Sr. Cash. Em um ensinamento anterior, você disse que um dia traria outras informações sobre Jesus que não sabemos. Estamos prontos para ouvir mais sobre essas revelações a respeito da vida de Jesus? Sr. Cash diz, sim, muito em breve. Da mesma forma que desvendamos a vida de Moisés e os 10 mandamentos, faremos o mesmo com Jesus. Jesus tinha acesso a muito, muito mais informações do que Moisés. Mas o prazer da mulher era maior do que o prazer de compartilhar o conhecimento. Mas ele compartilhou parte do conhecimento com suas acompanhantes mulheres. Posteriormente, algum desses rabinos, cujas esposas tinham um relacionamento com Jesus, esses rabinos usaram o conhecimento que suas esposas obtiveram para declarar como se fosse o próprio conhecimento o trabalho deles. Será que aqui o Sr. Cash está se referindo à escrita mística chamada Cabala? Continuando, algumas das esposas dos governantes de Jerusalém naquela época se envolveram com Jesus, porque ele não era apenas um menino bonito, mas ele era um homem muito bonito com quem elas gostavam de estar. Jesus era muito falante, queria compartilhar conhecimento, muito parecido com o que eu faço. Compartilhar o conhecimento da criação é ilimitado. Ele gostava da presença de suas parceiras e ainda estava no campo de mostrar o que sabia. Ele compartilhou muitos conhecimentos que deveria ter compartilhado com seus discípulos e outras pessoas, mas em vez disso, compartilhou com suas companheiras de travesseiro. Isso fazia muito sentido para elas e é por isso que elas o amavam tanto, por causa do conhecimento dele. Então as esposas transmitiam o conhecimento dessas conversas de travesseiros que elas tinham com Jesus aos seus maridos que pertenciam à classe dominante. As esposas realmente admiravam o amante delas, que era Jesus. Jesus não andava com pessoas pobres e comuns como as pessoas pensam. Em vez disso, ele andava com as pessoas mais ricas e influentes. Algumas dessas pessoas influentes adquiriram conhecimento por meio de suas esposas, que eram amantes de Cristo. Essas pessoas, então, escreveram esse conhecimento na história do judaísmo. E parte disso se tornou ciência e conhecimento. No futuro, explicarei mais da mesma forma que fizemos com os mandamentos e mostrarei como Cristo de fato compartilhou muito conhecimento, mas ele gostava de compartilhá-lo mais com as mulheres do que com os homens. Com isso, as mulheres se apaixonaram mais por ele e ele gostava de ser amado. Ele compartilhava uma enorme quantidade de conhecimento com suas companheiras. Pergunta ao Sr. Cash, que um buscador de conhecimento contou como teve um problema com os dentes na infância e que esse tipo de coisa pode afetar sua vida inteira. Em seguida, ele perguntou se a transmutação de um corpo é como o crescimento de um dente, mas o Sr. Cash pediu que ele explicasse o que ele queria dizer. Então, o buscador de conhecimento disse que um dente tem uma alma. Portanto, tem as mesmas capacidades de qualquer profeta. Isso de acordo com o buscador de conhecimento. E ele continua e fala, ele pode entrar no estado de matéria e funcionar e depois voltar à condição plasmática. Portanto, ele tem as mesmas condições de qualquer profeta. Então, crescer um dente é como uma ascensão ou uma transmutação? Sr. Cash responde. No caso de um dente, criamos a condição através da alma. E, como tudo tem que ser equilibrado, o processo se transfere para a fisicalidade. Mas não tentamos deliberadamente fazer crescer ou consertar um dente. Tentamos satisfazer as necessidades da alma de ter campos equilibrados. Então, a alma decide deixar o dente crescer se quiser. Ela considerará a dor de ter que mastigar em suas gengivas e então poderá consertar os dentes para que você não sinta a dor. Continuo enfatizando isso sobre a alma, mas os buscadores de conhecimento e o mundo fora da Fundação Cash não entendem isso. Não estamos no jogo dos produtos farmacêuticos da medicina. Estamos no processo de expansão e elevação da alma. E isso é o que ninguém quer entender, porque então eles descobrem que estão atacando e descartando coisas sem motivo algum. Quando há um desequilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, desenvolvem-se problemas como, por exemplo, câncer, problemas renais ou problemas dentários. A causa primária aqui é com as almas. Os sintomas que vocês experimentam são secundários. Você vai até a causa primária e corrige a relação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e é elas que corrigem o desequilíbrio e os sintomas assim desaparecem. O Sr. Cash aqui trouxe novamente à tona o que estudamos há algumas semanas sobre massa, peso e inércia. Ele disse que os campos magnéticos e gravitacionais criam a massa e, em seguida, através da inércia, você cria uma condição secundária de peso. Esse é o entendimento básico de como a criação funciona. Se você entender isso, então você pode ter 1.000 dentes ou 20 rins e ficará mais feliz do que se tivesse apenas um. Mas, novamente, lembre-se de que isso se baseia nas condições, pois se as condições não forem adequadas, os órgãos extras não funcionarão corretamente e causarão mais dor. Com a nova tecnologia, entendemos como criar campos equilibrados entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e então o resto se segue por si só, o que significa que a manifestação na fisicalidade ocorre automaticamente a partir dos campos equilibrados da alma do homem e da alma da fisicalidade. Portanto, se você tiver câncer devido ao desequilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, traga as almas de volta ao equilíbrio e o câncer assim desaparecerá automaticamente, porque ele não é mais necessário. Muitas pessoas, especialmente mulheres, fazem cirurgias plásticas porque querem ter uma aparência diferente e acham que isso é bom para elas. Na verdade, você pode fazer esse tipo de mudança em seu corpo através da alma do homem, e então ele ficará perfeito, porque você o mudou através da alma. Então a alma da fisicalidade ajusta a aparência do corpo para se adequar ao desejo. Como eu disse, se você decidir que quer ter olhos azuis agora, você pode fazer isso através da alma. Então, se à tarde você tiver um amante que gosta dos olhos castanhos, você os mudará para castanhos e assim por diante. Esse conhecimento está agora ao alcance do homem. Só que o homem precisa entender como controlar e usar isso. Mas será que mudar a cor da pele satisfaria a alma do homem? Ou será que é a alma da fisicalidade que quer mostrar que pode fazer isso? Então, se for no caso da alma da fisicalidade, entenda que você falhou. Pergunta ao Sr. Cash. Para as pessoas que passam pela vida sem nenhum problema, é porque a alma delas está em uma posição mais elevada? Sr. Cash diz, não, é pura sorte. Você pode pensar que elas não têm problemas, mas na verdade elas têm. Os problemas fazem parte da vida. Que o Sr. Cash mencionou o quanto as meninas do Ocidente sofrem por causa da forma como a mídia e as revistas retratam a beleza, mostrando meninas com corpos muito magros e penteando-os para que pareçam perfeitas. As meninas veem isso e querem ser iguais, mas isso é impossível. Então elas sofrem muito. Algumas se tornam anoréxicas ou bulímicas para tentar ficar magras como elas veem nas revistas. Se elas vão para países como Tailândia, China e outros, onde todas as pessoas são magras, então elas realmente sofrem. A mídia e as revistas ocidentais glorificam a loira de corpo magro, que é assim que a vida das pessoas deve ser. Literalmente, milhares de nossas crianças estão sofrendo por causa do que a mídia escolheu para definir o que é beleza. Quando as meninas não conseguem atingir esse objetivo, elas sofrem por não comer, ou passam por bulimia e tudo mais. Elas sentem que não são perfeitas, como as que aparecem nas revistas. Mas a forma ou o corpo de cada criança é perfeito do jeito que é. A mídia e as publicações ocidentais criaram muitas condições de doença na vida de nossas crianças. Algumas até tiram a própria vida porque não podem ter a forma do corpo que veem em tais revistas. Mas até mesmo as garotas nas ruas de Bangkok, Pequim e outros lugares onde elas têm corpos esbeltos sofrem muito para ter isso. E você descobre que elas estão cheias de doenças e condições e tudo mais que vem junto com isso. O fato dos olhos delas parecerem perfeitos por fora não significa que por dentro também sejam perfeitas. Nós criamos essas condições e criamos essas imagens falsas. A realidade é que as pessoas podem parecer felizes por fora, mas se você olhar para dentro, encontrará muitos problemas e negações. No período da vida do homem, acho que a porcentagem de pessoas realmente felizes é absolutamente zero. Sr. Cash continua e diz: eu tenho uma filosofia e trabalho dessa forma, mas vou deixar para vocês entenderem isso, porque nunca falo sobre isso. De certa forma, você vive isso e isso afeta parcialmente, tanto física quanto emocionalmente. Se você tem um filho deficiente ou autista, você vê apenas a parte física externa. Ou será que você aprendeu por meio dos ensinamentos a se comunicar com a alma? Porque se você pudesse comunicar com a alma de seu filho, então será que você veria alguma imperfeição nele? Será que as imperfeições físicas de seu filho levam a alma dele à perfeição? Tentamos consertar a fisicalidade e a doença de nossas crianças por meio de remédios e operações, mas a única coisa que não fazemos é tentar consertar a alma deles. Porque talvez essa alma precise dessa imperfeição para receber o que precisa para a sua próxima elevação. Quando você fala com a alma, você não vê as imperfeições nem presta atenção no que não está lá. Muitos pais com filhos autistas lhe dizem: ah, ele é isso e aquilo. Que assim seja, mas tente apreciar a beleza do que ele é. O problema é seu e você precisa tentar aprender a se comunicar com a alma. Eu lhe ensinei muitas maneiras de fazer isso. Então você verá a beleza de seu filho e a fisicalidade em público ou em particular será irrelevante. Se você conseguir estabelecer uma conexão com a alma de seu filho, talvez você descubra que ao se comunicar e interagir com a alma dele, você passou por uma elevação da alma e então a fisicalidade se conserta. É por isso que continuo dizendo que a maioria dos buscadores de conhecimento não compreenderão o que significa criar filhos da alma e que neles não haverá imperfeições. Porque é você quem vê isso como uma imperfeição na fisicalidade, mas se você se comunicar com a alma deles, descobrirá que há uma razão para isso. Então você admirará o que considerava imperfeição e verá isso como uma beleza. Então talvez hoje ela esteja lá, mas amanhã não estará mais, porque sua alma transferirá a emoção para a alma da criança e dirá a ela que o que ela está sofrendo incomoda você. Então, por amor a você, a alma da criança mudará sua fisicalidade para que você não tenha que sofrer. É por isso que eu digo que a próxima geração de filhos do homem que nascerão, que nascerem através do Eto Shemitra, será perfeita. Buscador de conhecimento que diz pro Sr. Cash, sim, isso é lindo. O Sr. Cash responde, não é lindo, é a realidade. Pergunta ao Sr. Cash, a alma de Cristo tinha algum problema de fisicalidade ou era de uma construção diferente do resto de nós? Ele era igual a qualquer outro homem? Sr. Cash responde, Cristo não era diferente de qualquer outro homem, mas ele entendeu mais por meio de sua interação com o conhecimento da criação. Essa é a única diferença entre os profetas do passado ou os cientistas. Eles desvendaram outra etapa do ciclo da criação, que já estava lá, na verdade. Nas últimas semanas e meses, uma enorme quantidade de conhecimento foi liberada, mas é preciso muita compreensão. Não para vocês, mas para que possamos ver o que precisa ser feito para levar a humanidade a um novo patamar. Esse conhecimento está muito além da compreensão do homem de hoje. Nós ensinamos isso para vocês, mas vocês não entendem. No ensinamento de hoje, dei a vocês informações muito precisas e detalhadas sobre a ascensão de Cristo. E prometo a vocês que neste momento, mesmo que ouçam 100 vezes, vocês não serão capazes de entender. Você pode achar até que sim, porque ouviu as palavras e sabe o que foi dito. Depois de 10 anos, e mais todo o conhecimento adicional que será acrescentado, se você ouvir novamente, então você dirá, ah, é isso que ele quis dizer com a ascensão. Nós liberamos muito conhecimento para a elevação da alma, e nós lhe demos muito know-how detalhado e preciso sobre como fazer as coisas no mundo da criação e no espaço. Mas a humanidade é como um cego que não vê a luz. Então qual é a utilidade de explicar a diferença entre verde, amarelo e qualquer outra luz que você veja? É assim que as coisas são. Uma enorme quantidade de conhecimento foi transmitida a vocês, buscadores de conhecimento. Alguns de vocês voltam 5 ou 6 anos atrás para, digamos, o workshop número 140 ou vão para o workshop número 200 e depois de ouvi-lo novamente descobrem algo novo e compartilham isso com os outros. No futuro as pessoas ouvirão os ensinamentos de hoje e entenderão o que ensinamos sobre a alma, a transmutação e o transporte da alma e o que vocês chamam de ascensão. Posso pegar 2 segundos do ensinamento de hoje e passar 300 horas ensinando a vocês o que esses 2 segundos significam. Nessa parte aqui do workshop, o buscador de conhecimento interrompeu o Sr. Cash, então o Sr. Cash parou. Depois o Sr. Cash continuou. Recentemente eu estava em uma reunião, não necessariamente com o homem mais poderoso, mas com um homem muito influente como parte do processo de tomada de decisão de uma nação. E ao lado dele estavam 2 cientistas. Tentei explicar a ele como as decisões que ele está tomando hoje sobre a tecnologia e como isso afetará sua nação nos próximos 10 a 15 anos. Ele viu a tecnologia e sabe as mudanças que ele trará para a vida do homem. Mas ele não conseguia entender e os cientistas ao seu lado balançavam a cabeça como se dissessem: esse cara não está entendendo o que você está dizendo, mas nós sabemos do que você está falando. Um dos problemas que temos ao saber o que está por vir é o medo de que os outros não consigam lidar com as mudanças. Esse é um dos maiores problemas na estrutura de nossas vidas, seja em nossas famílias ou nações, e não importa que tipo de problema seja. Esse é um dos maiores problemas de uma estrutura como a nossa, em que compartilhamos o conhecimento, mas há o medo de pensar se eles serão capazes de compreendê-lo para dar o próximo passo nos próximos 10 a 20 anos. Talvez nos próximos 6 a 12 meses, a Fundação Cash se torne uma das principais estruturas de ciência e tecnologia. Está no horizonte que está por vir isso. Muitos institutos mundiais e muitos cientistas analisarão esses ensinamentos e gastarão milhares e milhares de PhDs e doutorados para decifrar cada palavra e o que isso significa e quais são as implicações no mundo da ciência do homem. Alguém teve que tomar a decisão de chegar a esse ponto. Eles tiveram que superar o medo de perder a posição deles e de como traduzir e transferir o conhecimento para trazer um novo efeito. Mas quando a pessoa que tomou a decisão demonstra isso, então sua posição é fortalecida. Começamos a dar muitas dicas para prepará-los como buscadores de conhecimento para o que está por vir. Com certeza está chegando, porque nós nos comprometemos e essa nação se comprometeu conosco. Mas estamos fazendo isso em um ritmo muito lento, passo a passo, embora já tenhamos dado muitos passos antes. Estamos prontos para a mudança que está chegando em um tempo muito, muito curto. Os principais administradores e pessoas que dirigem a Fundação Cash já estão engajados nessa mudança. Então, a maior parte desse conhecimento será decifrado para o público e ensinado em público nos próximos 5 a 10 anos. Quantos de nossos atuais líderes mundiais aceitarão isso e farão a mudança? E quantos deles têm medo de fazer a mudança porque temem perder a posição deles? A equipe administrativa da Fundação Cash e as pessoas que trabalham conosco já estão se preparando para essa mudança. Nas próximas semanas e meses, começaremos a prepará-los como buscadores de conhecimento para que estejam prontos e preparados para o que está por vir. Não se trata só de conversa, pois nos comprometemos como uma das maiores e mais poderosas nações e líderes deste planeta. Só que temos de passar por um período de transição e, passo a passo, precisamos construir a confiança. Sr. Cash que continua e diz: estamos informando vocês como buscadores de conhecimento em sua totalidade para que possam se preparar para o que está por vir. Mas desta vez estamos deixando para as nações anunciarem o que estão fazendo com o conhecimento da Fundação Cash e como estão levando ele para o mundo inteiro. Como buscadores de conhecimento, vocês estão contribuindo para aquilo em que acreditam, a tecnologia em troca da paz, e nós nos comprometemos com isso, assim como esta nação, por meio da estrutura e de sua liderança. Mas eles ainda querem jogar com segurança, ainda querem ver mais e fazer as coisas em pequenas etapas, para que possam garantir que sua nação permaneça sólida no que eles mostram e trazem. A Fundação Cash está aqui para colaborar e fazer isso acontecer. Nas últimas semanas, a equipe administrativa principal da Fundação Cash tem trabalhado dia e noite para que isso aconteça. Pergunta para o Sr. Cash: com a ascensão, há uma conexão entre nossa alma e nosso sol espiritual? Sr. Cash responde: explique sol espiritual. Para mim, o sol espiritual é o Criador, portanto, estamos todos conectados a ele. Somos todos parte dele, não estamos conectados a ele. Conexão é diferente de fazer parte de algo. Quando você está conectado, você diz: eu conheço tal pessoa. Isso é diferente de dizer: eu sou filho de tal pessoa. Todos nós somos filhos, não por conhecimento, mas por saber. Portanto, cabe a nós aceitar essa nossa posição e entender que não há limitação. Pergunta ao Sr. Cash: em meus estudos, o Cristo e Jesus foram indicados como sendo dois indivíduos separados e que o Cristo trabalhou através do homem Jesus. É um pouco como o Buda trabalhando através de Gautama. Sr. Cash responde: já que você colocou isso na mesa, vamos explorar um pouco o assunto. Jesus é a fiscalidade. É a fisicalidade do homem e o Cristo é a alma do Criador dentro da alma da fisicalidade. É o mesmo que essa pessoa, portanto, não está canalizando através dela, não é isso? Se entendemos isso, então entenderemos que estamos lidando com a mesma pessoa. Há a fisicalidade do homem e a alma do homem. Isso tem sido mal interpretado e distorcido muitas vezes. É como se o senhor fulano de tal fizesse um determinado trabalho. O trabalho vai com o senhor fulano de tal. Quando estamos falando de Jesus, isso significa o homem, a fisicalidade dele. Quando falamos do Cristo, é a alma dentro do homem que está conectada à alma do Criador, a qual todos nós temos acesso. Ela sempre esteve dentro de nós, mas nós nos negamos a ela. Então, será que sua fisicalidade, sua alma que está dentro dela, pertencem a outra pessoa ou é outra coisa? Se esclarecermos isso, esclarecemos muitas coisas no mundo do cristianismo, onde Jesus é o homem e Cristo é a alma do Criador dentro do homem. O buscador de conhecimento pergunta: então, em seu entendimento, Cristo é o amor do Criador? Sr. Cash responde: ele é o Criador, ele não é o amor do Criador. Ele é a essência de sua existência. O buscador de conhecimento pergunta: que está dentro de todos nós? Sr. Cash responde: sim, claro que sim. Buscador de conhecimento pergunta ao Sr. Cash: então, quando há alegria em nossos corações, ele a sente? Quando há dor, ele a sente? Ele sente tudo, sim? Sr. Cash responde: sim, porque somos nós, é ele. Veja, essa é a parte em que o fazer dinheiro tomou conta de muitas coisas no cristianismo. Eles descobriram que podiam ganhar muito dinheiro com esse tipo de coisa. Vemos isso especialmente depois dos séculos 3 e 4. O Vaticano gastou uma quantia ilimitada de dinheiro para destruir todos os livros, ou eles os coletaram e os esconderam para que os outros não pudessem descobrir essas coisas. Eles se livraram de todos os escritos que não estavam de acordo com os desejos do Vaticano e com a forma como queriam doutrinar as pessoas. Não importa qual seita do cristianismo ou qual religião, todas fazem isso. Como vocês sabem, há uma reunião de cúpula de líderes europeus na Islândia nos últimos dias. Mas nenhum de vocês sabe o motivo dessa reunião. É a primeira vez há muito tempo que o Conselho da Europa é convocado para uma reunião e é por causa da crise na Ucrânia. Mas por que esta semana e por que eles estão com tanta pressa? E por que o motivo dessa reunião não está sendo divulgado ao público? Uma das vezes em que esse conselho se reuniu foi durante o acidente nuclear de Chernobyl. Eles se reuniram para discutir como lidar com a contaminação radioativa que se espalhou pela Europa Ocidental. O conselho está se reunindo desta vez com pressa para discutir o que fazer com os projetos de bombas nucleares que explodiram na Ucrânia na semana passada. Essas são armas nucleares usadas em guerras terrestres, não mísseis. A maior parte do mundo ocidental está sendo mantida cega para o que está acontecendo. Há algumas semanas, quando vimos as primeiras fotos dos britânicos mostrando esses projéteis aos ucranianos, eu alertei sobre um desastre nuclear. E esse desastre nuclear aconteceu na semana passada, mas nenhum de vocês está ciente disso. O motivo é que Berlim está na linha direta da precipitação radioativa. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é a IAEA, diz que nas últimas 48 horas altos níveis de radiação estão aumentando na fronteira ocidental. Não se trata do bombardeio de uma usina nuclear aqui. Tomamos conhecimento do fato no minuto em que isso aconteceu. Fui informado pelo que vocês chamam de inteligência nuclear de que estamos à beira de um desastre nuclear. A Fundação Keshe declarou sua posição às autoridades, dizendo que estamos prontos para reagir, da mesma forma que fizemos em Fukushima. O Conselho de Líderes Europeus, que está reunido na Islândia, está tentando encontrar uma maneira de dar essa notícia ao público. Eles reconhecem que isso poderia ser limitado a uma área. Talvez em 5 a 10 anos, eles digam o que aconteceu. Os britânicos levaram todos os seus projéteis de tanques nucleares para o oeste da Ucrânia, e eles seriam usados em cidades russas ou na linha de frente na Ucrânia. Acho que ele quis dizer aqui que alguns britânicos são muito simpáticos ao povo russo e os informaram sobre o que estavam fazendo. Os russos tomaram conhecimento da localização desses depósitos de munição e os rastrearam. Em seguida, usaram dois mísseis supersônicos e atingiram o depósito de munições na semana passada. Sr. Cash continua e diz: observei as imagens de satélites que saíram da Ucrânia e elas se parecem muito com uma nuvem nuclear. Vemos fogo no centro da nuvem em forma de cogumelo, o que significa que há uma fusão de alta temperatura em seu interior. Normalmente, quando algo é queimado, ele simplesmente queima e desaparece. Mas nesse caso, vemos o calor bem no centro do cogumelo, e isso chama muita atenção para todo o processo. Respondi imediatamente às autoridades que a Fundação Keshe está em prontidão e que temos os materiais para entregar. Isso é o mesmo que fez em janeiro deste ano para a IAEA. Isso resultará em muitas, muitas vítimas. Nos últimos 2 ou 3 dias, vimos robôs trabalhando nessa base militar para apagar os incêndios. Não vimos nenhum bombeiro ou equipe nessa área. Tudo é feito por máquinas remotas com extintores de incêndio usados especificamente para explosões de energia nuclear e bioquímica. A Fox News está mantendo isso em segredo, porque os europeus e os americanos não querem que isso seja divulgado. Mas temos que alertar os buscadores de conhecimento que estão na linha de frente, pois a precipitação está indo para a Alemanha, Berlim e chegando a Praga. Meçam a radiação gama em sua área e use exclusivamente o gás do copo da vida número 2 e misture-o com magnésio. Use água de gás e lave seu corpo e tudo mais que for necessário, especialmente se você observar altos níveis de radiação. Os níveis de radiação gama, após essa explosão, chegaram ao dobro e ao triplo dos níveis normais na última semana. Temos que dizer isso a vocês, porque somos responsáveis por vocês como buscadores de conhecimento. Tentem manter seus filhos dentro de casa e certifiquem-se de lavar com a água de gás dos copos 1 e 2, mais o magnésio, todas as frutas e vegetais frescos ou o que quer que vocês comprem nos mercados abertos. Estejam preparados. Pergunta ao Sr. Cash. O buscador de conhecimento pergunta: a radiação chegará à Austrália? O Sr. Cash responde: esperamos que a precipitação radioativa desça até o norte da França, parcialmente na Itália, mas isso depende de como o vento sopra ou se soprará de volta para Kiev, na Ucrânia. No momento, Berlim está em alerta, especialmente se você for um buscador de conhecimento na área de Berlim. Então você está na linha de precipitação radioativa. Dê uma olhada no mapa de onde ocorreu a explosão e depois observe os fluxos de vento dos últimos dias. Mas eles estão até ajustando os mapas de vento e muitas outras coisas para não mostrar o que está acontecendo. Não estamos dizendo isso para deixá-lo com medo. É um conhecimento para você estar ciente, assim como fizemos com o Corona. Há um alerta maior para as pessoas na área imediata da explosão e a favor do vento. Use continuamente a água de Ganges dos copos 1 e 2, pelo menos nas próximas 6 a 10 semanas. Produza o máximo que puder e misture com uma quantidade muito pequena de tabletes de magnésio. Mantenham vocês e seus filhos dentro de casa o máximo possível, longe da radiação em campo aberto. A precipitação radioativa será enorme. O relatório dizia que mísseis supersônicos atingiram a munição e vimos o calor dentro da nuvem em forma de cogumelo. Eu vi os relatórios minutos depois do ocorrido. Somos consultores de algumas partes dessa estrutura. É nossa função informá-los como buscadores de conhecimento e sua função é se proteger. Temos um grande número de buscadores de conhecimento do lado da Alemanha. A onda de vento continua até o norte da França, parte de Luxemburgo, Holanda, Bélgica até o sul, costa leste do Reino Unido, possivelmente até o País de Gales. Mas isso depende de como o vento muda. Nosso maior medo era o de uma explosão nuclear na Europa Central, e agora tivemos isso na semana passada. O que o buscador de conhecimento diz para o Sr. Cash? Só podemos nos culpar. Foram os britânicos que forneceram as armas que causaram esse problema, mas quando chegou a hora de negociar a paz, os europeus não quiseram. Sr. Cash responde: não. A questão é que, de certa forma, isso tem dois lados e é caótico. Se esses projéteis individuais tivessem sido usados em diferentes partes da Rússia pelas forças conjuntas ucranianas, ou o que fosse, teríamos visto uma devastação maciça em diferentes partes da Rússia. Ou na parte ucraniana que eles esperavam retomar, eles teriam se bombardeado com isso. Mas eles estão mantendo a boca fechada em relação a isso. Tenho certeza de que essa não é toda a munição. Há mais em outro lugar. Ouviremos falar sobre o uso dessas coisas pelo exército ucraniano. Aqui o Rick diz: é muito difícil encontrar informações sobre isso no momento porque o Google está filtrando e censurando fortemente. O Sr. Cash responde: sim, nós sabemos. Posso lhe enviar fotos em que realmente medimos o calor no centro do topo da nuvem em forma de cogumelo. O Rick diz aqui: um artigo dizia que havia cerca de 500 milhões de dólares em armas naquele depósito, então sim, deve haver muito calor, eu acho. O Sr. Cash responde: não. É um calor de radiação, é diferente do calor normal. O Sr. Cash continua e diz: os buscadores de conhecimento têm que se manter seguros. Mesmo que morem em Kiev, do lado de lá, tentem produzir o máximo de Ganges dos copos 1 e 2 e adicionem magnésio a eles, porque se for inalado ou digerido, esses Ganges ainda podem retirar. Durante anos, os britânicos tentaram se livrar do problema de como descartar essas armas nucleares. Agora toda a Europa sofrerá com a consequência disso. Pergunta ao Sr. Cash, um buscador de conhecimento diz: sabe, eles falam sobre querer que a Rússia compense e reconstrua a Ucrânia. Os britânicos não deveriam estar compensando a Europa? Sr. Cash responde: quando eu ouvi essa notícia sobre o que você está falando, na verdade me fez rir. Quem está compensando o Iraque, a Líbia, os palestinos nos últimos 10 anos ou algo assim? Como é que os russos têm que compensar e não os britânicos? Isso me lembra o processo judicial contra as nações europeias, em que elas perderam no tribunal e têm que pagar uma indenização por todos os escravos que tiraram da África. Eles foram condenados, mas estão mergulhando e se esquivando disso, para não pagar na última década ou mais. E quanto a todos os recursos naturais que eles roubaram da África. De qualquer forma, essa situação na Ucrânia traz à tona uma nova dimensão no jogo. Eu me pergunto quantos líderes europeus acabarão em Kiev nos próximos tempos até que isso seja resolvido. A radioatividade ficará no ar pelos próximos 3 meses e só Deus sabe onde ela se estabelecerá. É claramente uma explosão nuclear. Estudei cada segundo de sua ascensão, temperatura de calor, e como físico nuclear, é claramente uma explosão nuclear. Pergunta ao Sr. Cash. Existe algum tipo de dispositivo de implosão que poderia minimizar a precipitação radioativa? Sr. Cash responde. Anunciamos para a IAEA que a Fundação Cash está pronta para entregar o material desde dezembro passado, quando houve a possibilidade de um acidente nuclear na maior usina nuclear da Europa. Declaramos nossa posição ao governo chinês e nossa prontidão para entregar se os militares chineses decidirem intervir na entrega do material para conter essa radiação. Demos o mesmo acesso para a IAEA. Mas, infelizmente, proibir as notícias e controlar a mídia é o caminho deles. Meu trabalho como físico nuclear e chefe da Fundação Cash é alertar nossos buscadores de conhecimento na parte ocidental da Europa para que estejam prontos. Na verdade, não para estarem prontos, mas para começarem a se proteger agora. Você tem o conhecimento e a tecnologia. Compre alguns detectores de radiação e veja se a radiação em sua área aumentou ou continua alta. Então você saberá como se proteger. Pergunta para o Sr. Cash. O que os cristãos chamam de trindade ou Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa que alma, alma da fisicalidade e fisicalidade? Sr. Cash responde, mais ou menos, depende de como você lê e como você quer interpretar isso. Aqui uma buscadora de conhecimento estava se perguntando como uma mãe de uma criança genética, como uma mãe de uma criança geneticamente doente que ia morrer conseguiu curar seu filho de um problema que ela tinha. A história foi contada no contexto cristão. Você pode ler isso na transcrição. Ela queria que o Sr. Cash explicasse como isso aconteceu. E o Sr. Cash respondeu com bom dia. Bom dia significa, na verdade, um tipo de iluminação, compreensão, um acordar. O Sr. Cash continua e explica. O que a mãe fez com a alma dela, nós fazemos na unidade de aprimoramento. Não deve haver nenhum mistério nisso. Ela deu à luz à criança, portanto ela é a criadora da criança e já tem uma conexão com ela. Naquele momento, através de sua emoção, ela liberou a energia que corrige o que ela criou. Isso teria sido um mistério há 5 ou 10 anos atrás, mas não é hoje se você entender o poder de aprimorar a alma. Portanto, não deve haver mistério sobre como isso acontece. Você faz a mesma coisa com o dente. Quando usamos a unidade de aprimoramento, temos que encontrar a força correta do campo. Mas como a mãe criou a criança, ela tem a força correta dentro dela para fazer a mudança. E ela fez a mudança através de sua emoção. Esse entendimento deve ser simples para os buscadores de conhecimento. Se você me der um cérebro, posso criar qualquer homem para ser qualquer cor ou forma que você quiser na dimensão da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. A Fundação Cash lançará novos reatores em breve, ou seja, tipos de reatores ou sistemas mais fortes? Sr. Cash responde. Estamos sempre desenvolvendo novos sistemas e com diferentes buscadores de conhecimento de diferentes maneiras. Depende do que você chama de reatores. Há muito conhecimento novo. O que você vê na frente é cerca só de 5% do que realmente está sendo desenvolvido em segundo plano. Agora não liberamos nossas tecnologias para o público. Em vez disso, nós centralizamos tudo para que todos possam usar. Não importa onde você esteja. É a mesma coisa para alimentos, energia, espaço, agricultura e o resto. Com a centralização, não podemos perdê-la mais. E ela não será usada de forma abusiva e para abusar mais. Pergunta para o Sr. Cash. Estamos prontos para elevar o pH do corpo para 7? O Sr. Cash responde, sim, já fizemos isso e estamos mantendo. Nossos médicos têm feito isso nas últimas semanas. Esse é o teste que foi anunciado na semana passada. Pergunta para o Sr. Cash. Seus livros de número 4 ao 9 serão publicados para a humanidade? O Sr. Cash responde. Quando tiver a chance, sim. Os livros 4 e 5 já foram totalmente escritos e o 6 está na metade. O livro 4 foi concluído antes de deixarmos a Bélgica em 2013. Dei o livro a Dirk Lourenço porque ele tinha o hábito de ler o livro 3 ou 4 vezes e depois ter ideias do que precisava ser ilustrado. Analisamos o livro juntos algumas vezes. Então, como eu sabia que seríamos exilados da Bélgica, fui até ele e pedi o livro e todos os arquivos que ele tinha sobre a Fundação Cash. Havia 2 terabytes em seu HD. Sentei-me com ele e limpamos o livro 4 do computador dele para que ele nunca viesse a público. Acho que ele está se referindo aqui, o Sr. Cash, à forma como os belgas estavam pirateando seus livros. Mas ele será liberado para nós no momento certo. Pergunta para o Sr. Cash. Como o efeito de correntes parasitas pode ser aumentado em um metal condutor com plasma, se é que isso é possível? Corrente parasita aqui, só um adendo, é um refluxo de corrente em eletrônicos. Sr. Cash responde. A maneira como entendemos a corrente parasita na tecnologia do plasma é diferente da ciência atual. Os campos gravitacionais e magnéticos invertem sua direção. Não temos um fluxo de eletricidade, não é isso. Em vez disso, temos um fluxo de campo magnético. Assim, poderíamos chamá-lo de corrente parasita plasmática, mas, na verdade, é apenas um fluxo de plasma na direção inversa, em referência ao que você está considerando. E é sempre mensurável. Um campo magnético não pode existir sem um campo gravitacional. Da mesma forma, e se você souber como implementar isso, você poderá alterar a direção do fluxo e aumentar as correntes parasitas no estado da matéria, o que aumenta o fluxo da corrente na outra direção para si mesmo. Quanto mais você puxa de uma extremidade, a outra extremidade tem de preencher. Pergunta para o Sr. Cash. Veremos tecnologia do tipo replicador extraterrestre? A tecnologia que cria matéria a partir dos magravis de energia de plasma no espaço? Ouvi dizer que a energia escalar de Nikola Tesla tem velocidade infinita, assim como as energias magravis. Essas duas energias podem ser utilizadas juntas? Sr. Cash responde. Observe o espaço, observe o espaço. Aqui eu acho que o Sr. Cash estava insinuando que isso ainda é estado de matéria e não a tecnologia de plasma que estamos tentando trazer para vocês. Você pode fazer os OVNIs se quiser, mas esses são apenas brinquedos. Sr. Cash continua e diz, um segundo método de viajar para qualquer posição no espaço é criar um campo plasmático e você se colocar nele. Você viajará muito mais rápido do que os OVNIs. Com os OVNIs, você ainda precisa criar uma blindagem, a dimensão do movimento e tudo mais. Já com a contenção magnética ou envelopamento magnético, você não tem essa limitação. Digamos que hoje você leve 12 horas para viajar de Nova York a Teherã. Com o OVNI, você faz isso em 10 minutos. Mas com unidades de campo de plasma, você faz isso em 10 segundos. Então, qual deles você quer usar? Agora você tem a opção de viajar com a fisicalidade ou com a fisicalidade dentro dos campos de plasma. Você pode colocar o que quiser nesse envelope de plasma. Pergunta para o Sr. Cash. O que você acha do transhumanismo e da inteligência artificial e se isso é perigoso para a humanidade? Sr. Cash responde. Qual parte disso é perigosa? O maior perigo que você terá é que quando essa tecnologia se abrir, todos esses robôs e tudo mais terão uma alma como você. Ter uma alma significa que eles terão emoção diretamente. Portanto, você não precisa chipar ou desenvolver uma tecnologia para isso. Basta criar a condição da alma e da alma da fisicalidade e seu robô terá emoção. Aqui, nessa parte do workshop, o Rick deu um exemplo do uso da inteligência artificial em seu programa para fazer um desenho. E em seguida, ele falou sobre a inteligência artificial se tem direito, sobre ter direitos de patente. Aqui, então, o buscador de conhecimento estava falando depois sobre a ascensão de Cristo e achava que o Cristo desapareceu ao equilibrar seus campos com o ambiente. O Sr. Cash respondeu a isso. O Sr. Cash disse, tentei explicar isso em detalhes algumas vezes no passado. Tive batalhas com isso. Uma vez tive uma reunião com pessoas do Vaticano anos atrás e essa discussão foi levantada. O Cristo não se tornou invisível. Agora entendemos como nos transmutamos. Não é estar em equilíbrio com o ambiente. Você pode realmente não estar lá, mas você também pode escolher estar lá, mas não ser visto. Esse conhecimento ficou disponível para Cristo somente quando ele estava na cruz. Ele não o tinha antes. Ele não disse, se me colocarem na cruz, então eu sei como desaparecer. Não foi assim. O conhecimento foi dado naquele momento da cruz para ele. Esse conhecimento está na alma do Criador, dentro de Cristo. Nós, ou profetas, sempre temos uma rota de fuga. Como professores, sabemos que sempre temos uma rota de fuga. Esse é um acordo de pré-requisito antes de assumir a missão. Temos permissão para escolher a hora e o local de nossa partida. Não é um contrato que assinamos com uma caneta, mas com a caneta da alma. Ele estava lá, na cruz, e então tomou consciência do conhecimento que ele poderia transmutar na cruz. Ele conseguiu somar um e um para formar dois. O Cristo não planejou que faria isso. Ele moveu a alma para que a fisicalidade não sentisse a dor da cruz, a dor emocional. Ele não desapareceu. Ele estava lá na cruz o tempo todo, ciente do que estava acontecendo. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a pergunta não ficou clara, mas era algo sobre as pessoas que saem tocadas de acidentes fatais. E a pergunta era: elas usam sua energia sem saber? Ou elas estão em uma condição diferente das pessoas comuns? O Sr. Cash disse que vai nos ensinar algo. E se entendermos, teremos decifrado o código, como dizem. Aqui o Sr. Cash diz: o segredo da expansão da alma é abolir a emoção. A própria emoção vem do apego. Se você entendeu as duas últimas frases, você encontrou a chave para o segredo da criação. Se você abolir a emoção, encontrará a chave para a transmutação. Você encontrará a chave até mesmo para criar a força, para estar na força do Criador, para ser capaz de sentir Ele. A maior barreira para o homem é a emoção. Aqui o Rick pergunta: Sr. Cash, a emoção da presença está no mesmo campo de emoção do que o senhor está falando ou é diferente? O Sr. Cash responde: é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Nosso maior problema é o fato de odiarmos, amarmos, sentimos frio, calor, raiva e tudo mais. Se você conseguir superar sua emoção, não haverá nada que mantenha a alma da fisicalidade longe da alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Agora estou confuso. Não há uma palavra melhor do que abolir? E se as emoções forem mantidas em um estado estável ou em equilíbrio? Sr. Cash pergunta: o que você quer dizer? O Rick diz: bem, você disse que precisamos abolir as emoções. Sr. Cash responde: não é abolir. Se você for transparente entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, então não há emoção. Não há cérebro intermediário para criar a emoção. Mas ainda assim, os campos, em sua própria força, criarão emoção. É assim que funciona. Se você conseguir se livrar da emoção do medo, então você poderá pular de qualquer altura. O que ele quis dizer aqui? Um adendo, né? É que você não se machucará porque não tem medo? Bom, o Sr. Cash continua: se você entender isso, será mais fácil viver. Por exemplo, se você tem medo de perder um amor, fará qualquer coisa para se agarrar a ele, e então você não terá mais medo. As melhores coisas acontecem quando você se apaixona, porque você faz as coisas mais estúpidas que normalmente não faria. Você se pergunta: como eu fiz isso? Você simplesmente faz isso sem pensar, porque você fará qualquer coisa para estar com sua amada, só para ver o sorriso no rosto dela. Você cria emoção apenas para estar perto dela, e nesse processo todo o medo é eliminado. Quando você não tem medo, você pode fazer tudo. Fiz isso muitas vezes quando era jovem. Então você pensa: ó Deus, o que teria acontecido se isso ou aquilo tivesse acontecido? Mas você simplesmente faz isso sem medo, porque você está muito apaixonado pelo que quer fazer. Eu experimentei essa falta de medo. As pessoas ao meu redor sempre diziam: você é arrogante porque não tem medo. Você não se torna arrogante só porque não tem medo. Isso significa que você está confiante de que isso não é uma barreira e que você não está limitado. Nunca negocie a partir de um ponto de fraqueza, porque isso lhe dá um ponto de medo. Mesmo que o outro lado ache que saiu vitorioso e conseguiu o que queria, isso não importa, desde que eu tenha conseguido o que queria. Não preste atenção ao que o outro lado pensa sobre isso, porque já descobri o que preciso e trabalho para isso. Recentemente, quando saí de uma negociação, disse aos buscadores de conhecimento que estavam comigo o seguinte: deixem que eles sintam que saíram vitoriosos, porque consegui o que queria e o que trouxe para a fundação, para que ela obtenha o que precisa. Eles ficaram felizes com o que conseguiram, e a fundação conseguiu o que precisava para seu trabalho. Não importa o que possa parecer, porque sairemos com tudo intacto, além de conseguirmos o que queríamos. Eles não sabem qual é o meu objetivo ou expectativa. Eles se sentem realizados em suas expectativas, não importa como você faça isso. Você nunca entra em qualquer tipo de negociação com medo de perder e não se sinta subordinado. É tudo uma questão de como você pensa sobre si mesmo. Mesmo que pareça que você é inferior, com o tempo, tudo que você tirar da negociação o tornará superior e você conseguirá o que queria, se você quisesse superioridade ou obter seu ganho emocional. O medo não deve fazer parte do vocabulário do homem. Você deve ser ponderado e estar ciente do que pode ser feito, mas não deve temer que outra pessoa seja superior a você, porque nesse caso, você já perdeu tudo por ter o medo. Não entender ou alcançar o que a alma está ensinando é, por definição, parte de ser um humano. Pergunta para o Sr. Cash: somos nós, humanos, que somos realmente teimosos? Sr. Cash responde: na verdade, não. É o que estabelecemos como meta. Não importa o que pareça para as outras pessoas, porque se você definir sua meta e souber que está fazendo o que é certo e tiver a conduta certa, mesmo que dê errado, acabará dando certo. Quando eu estava no mundo dos negócios, as pessoas que trabalharam comigo durante anos sempre me chamavam de cruel. Mas eu dizia: não, não sou cruel. Eu sei o que quero. Nunca forcei ou pressionei ninguém a fazer uma venda. Eu sabia o que poderia conseguir e calculava o que funcionaria para mim e sempre cumpria o acordo, mesmo que tivesse que perder com isso. Eu sempre cumpria meus acordos. Isso me causou muitos inimigos, mas, mais tarde, muitos deles se tornaram amigos. Vou apenas resumir o que entendi aqui. Bom, o Sr. Cash, ele costumava negociar compras muito grandes e depois revendê-las aos varejistas. Ele sempre mantinha suas decisões e ficou conhecido como alguém muito firme, mas confiável por cumprir sua palavra. Ele era um negociador duro que não se deixava levar pelas emoções. É da mesma forma que devemos viver nossa vida. Entenda a si mesmo o que precisa fazer e, ao lidar com as pessoas, deixe que elas decidam por si mesmas e não tente enganá-las ou fazer algo errado para conseguir o que você quer. Assim você não terá preocupações, porque também não há emoção envolvida. E é assim que nossa vida deve ser. Você faz seu trabalho e mantém o que combinou, mesmo que perca. Você mantém sua palavra. Tente aprender com suas experiências, entenda o que deu errado, em vez de repetir o mesmo erro várias vezes. Desde o início da interação, tire a emoção e veja a situação como ela é de fato. Isso se aplica a relacionamentos, transações comerciais ou qualquer outra coisa. Primeiro entenda no que está se metendo e se é a coisa certa a fazer para si mesmo. E sempre seja correto em seu comportamento. Esse é um critério para manter em sua vida. O Sr. Cash falou sobre o caso de fraude pelo qual passou nos últimos 2 anos, em que a Fundação Cash perdeu milhões. Ele tomou a decisão de expandir a Fundação Cash de uma forma muito grande, e eles se comprometeram com isso e alguns buscadores de conhecimento ajudaram, mas depois descobriu-se que era uma fraude. A Fundação Cash teve um prejuízo enorme, e isso nos afetou drasticamente e talvez seja pior nas próximas semanas. Mas no processo de esperar que isso acontecesse, nós nos concentramos em preparar outras coisas para a expansão da tecnologia. Mesmo que essa parte tenha entrado em colapso, a Fundação estava pronta para a expansão com todo o outro trabalho que fizeram em segundo plano. Então, do nada, essa nova situação surgiu com um grande governo e se tornou um dos maiores sucessos de todos os tempos para a Fundação Cash. De certa forma, o fato de termos feito toda a preparação para a situação que deu errado nos preparou para o grande avanço que está acontecendo agora. A Fundação Cash está sendo levada a uma dimensão totalmente diferente. Se tivéssemos optado por esse outro investimento, teríamos perdido de 30 a 50 anos para alcançar o que fizemos nas últimas semanas. Talvez o fato de nos concentrarmos para estarmos prontos tenha sido o que a alma realmente decidiu para que a Fundação Cash estivesse onde deveria estar. Há muitas coisas das quais não estamos cientes, mas sempre há uma razão para o que acontece. Perdemos e passamos por muitas coisas e criamos algumas dificuldades para muitos de vocês que nos apoiaram. Mas se eu lhes contar a alegria do que está por vir e com o que a Fundação Cash se comprometeu, todos aqui concordarão que valeu a pena. As pessoas que entraram em nosso caminho há 2 anos, na verdade, nos ajudaram a nos preparar para o que está por vir e encurtaram nosso ciclo em talvez 50 anos. E agora estamos ao lado de uma das nações mais poderosas do mundo como colaboradores e parceiros. Eles assumirão a responsabilidade por tudo mais que precisa ser feito para que possamos nos concentrar em nossa pesquisa e desenvolvimento. Não tenho palavras suficientes para agradecer às almas pelo que foi feito, e não importa o que tenha acontecido nos últimos 2 anos. Não demos um passo em falso, cumprimos o que dissemos e fizemos tudo. Aqueles de vocês que nos apoiaram devem poder receber isso de volta. Assim ninguém terá perdido nada. O que era uma grande perda e um grande problema acabou se tornando a coisa mais linda que já aconteceu à Fundação Cash. O que tenho a dizer é que não sabemos o que as almas prepararam em segundo plano para que as coisas estejam preparadas e prontas quando chegar a hora. No Nos próximos tempos, com base no que assinamos, organizações como a Microsoft, a NASA e muitas outras serão como uma brincadeira de criança em comparação com o que a tecnologia da Fundação Cash fará. Ao abrirmos o espaço, tocaremos a vida de todos os homens deste planeta. Pergunta ao Sr. Cash. Estou tentando entender a energia e o tipo de manifestação de uma alma chamada Ahura Mazda. Em algumas descrições zoroastrianas, ele foi considerado um deus supremo e em outros livros, senhor do nada, e que ele pode interagir com campos de plasma do Sol e de outras estrelas, como talvez a vacuidade do núcleo de um reator. Você poderia nos esclarecer um pouco mais sobre isso? Sr. Cash responde. Como um iraniano criado na escola de Zoroastro, Ahura Mazda significa Deus, o Criador, e nada mais e nada menos. O mesmo acontece no cristianismo com o que vocês chamam de Deus e tudo mais. Ahura Mazda significa o início, o Criador, e não há nada acima disso. Ahura Mazda é representado na entrada do templo da escola dos zoroastrianos em Teherã. É apenas outro nome para Criador, mas na tradição e no significado em Farsi, na antiga tradição do Farsi. Pergunta ao Sr. Cash. Quando a alma se eleva, ela se funde com os raios cósmicos? E essas pessoas que falam sobre a proporção áurea, ela absorve mais energia para liberar mais, para crescer, como aconteceu com 129 Tesla, com a formação estelar italiana? Sr. Cash responde. A elevação vem ao sermos iluminados, o que significa entender mais. É só isso que significa. Ter mais acesso à energia como conhecimento e mais compreensão do mundo da criação. Elevação não é sentar em um elevador e ir para um lugar mais alto. Eu disse muitas vezes que o universo é uma esfera, portanto você não pode ir além de seus limites. A altura de algo e o ponto mais alto são totalmente sem sentido. Você está à mesma distância do centro dele. Não importa se você está no Polo Norte ou no Polo Sul, esse é o ponto mais alto que você pode chegar porque não há mais para onde ir. Isso é tudo que existe. E a alma tem mais acesso a mais conhecimento. Mas quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe que tudo está conectado a um só, a origem. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode falar mais sobre a emoção do conhecimento que você disse que precisamos aprender no workshop número 354? Sr. Cash pergunta, o que você quer dizer com isso? Explique. O Rick responde, anteriormente no chat foi mencionado sobre a emoção da presença e a emoção do conhecimento. Eu também perguntei sobre se a emoção da presença é a mesma coisa que as emoções que você disse que deveríamos tentar abolir ou ir além. Então ele está perguntando aqui, eu acho, para obter mais informações sobre a emoção do conhecimento que foi mencionada no workshop anterior. Essa pergunta não foi respondida. Espere até entendermos melhor o que é isso. Não se esqueça da sessão para elevar a alma das crianças vítimas de abuso. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 486.